Bahia, nível de voo 360, via Bânsula 17. Subida a árvore, Elefa, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5010 e o controle 120.8. 613, autorizado Brasília, 360, Bânsula 17, árvore Elefa, curva direita, 5010-108, controle de saída, aumento. Correto, chama para pushback e acionamento. E aí, Bárbara? Cruze está atento. Bruno 273, ciente, está autorizado a decolagem da 10. O vento é 130 graus, 05 nós. Bruno 273 decolado, aos 33, chame o controle, 120.8. 120.8, Bruno 273, boa noite. Rede Salvador, boa noite. Bruno 273, na saída da EL, passando 1.500 pés. Bruno 273, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 360. Perfil da EL, 360, Bruno 273. Tango Foxtrot, Charlie. Autorizada a chegada bom, se desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste na 0 na 5. Santana 4 para 3 mil pés, está 3164. Santana 3164, autorizado LS, X-Ray, pista no zero, reposto estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste permanece na 0 na 5. 2 mil autorizado, está 3164. Santana 3662, desça para 3 mil pés, ajuste permanece. Condor 0777 está chamando aí. 1273, chame Recife, 1251, no secundário, 1-3395. 1273, copiou o controle? 1273, controle Salvador. Qual é a frequência do 1-2-3? 1251, alterna, 1-3395. 1885, autorizado Guarulhos 360, via Pesolono 6, BHZ, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5014 é o código, 1208 é o controle. Boa noite, 5, autorizado 360, Pesolono 6, BHZ, plano para Guarulhos, sai a ligação de saída, ele coloca o curva da direita, 5014. Transponda 208, o controle está olhando, 1885, ponte 9. Correto, chão para puxa e estouramento. Tá lá. de Salvador, boa noite, Tan 3164, final bastante secado. Boa noite, Tan 3164, a livre o pouso na 10, o vento 140 graus, 62 de nós. Livre o pouso, Tan 3164. Autorizado LS, que foi pista na 0, reporte estabilizado, desce para 2 de meu país, ajuste na 0 no 5. Aqui o reporte estabilizado. Fica no zero, reduz a velocidade para 200 mais. E 662, chame Torre Salvador em 1895. 1895. Torre Tan 3662 e LF da 1 no 0. Gente, Tan 3662, aguarde a pista livre, o ajuste é 1 no 0, 1 no 5. 3662. Zona 64 no solo, aos 45, chame o solo, 1219. 219, boa. Salvador, boa noite, tá 3164, virou. 0, o vento 120 graus, 079. Livre pouso na 10, 3662, baixar travado. 7. Vamos focar o Sierra Charlie, desce para 2 de meu país, ajuste na 0 no 5, 3 ADLS, que foi pista na 0, reporte estabilizado. 5, ponte número 9, 7, para mim. Aguarde o 85. M62 no solo aos 49, chame o solo 1219 ao liberar a pista. 219, 3662. Capítulo 17. Autorizado, Foxtrot, Charlie Charlie, aporte visual com campo. Contrato visual com campo, Foxtrot. 362, táxi Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, repórter sua Juliette. Puxa, turno 9, chama pra emitir táxi. Camarada, turno 8, 8. Então, 3662, ingresso Juliette, portão 08. Juliette para o 08, 3662. Salvador, qual que tá de táxi? Tá visual com a capa, virou 900. Gente, chame torre 1-1-8-9-5, um pouso. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, Capatango, Fox Charlie Charlie. Fox Charlie Charlie, boa noite. Avistado o tráfego. Trem baixado e travado? Ainda não. Chame com o mesmo baixo travado. O vento para o cheque é 130 graus, 130 graus, 5 nós. Charlie. Não, baixar travado, o Fox Charlie Charlie. Ciente, o Fox Charlie Charlie. Livre o pouso, não, no 7. Vento 130 graus, 05 nós. Bom, no 885 tem 181 a bordo, 4 horas de autonomia, o terno Galeão pronto para o tanque. Autorizado, pátio e ideal. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 no 5. Pátio, Índia e no ponto era 1895, 190, bom noite aí. Ciente, livre o backtrack, poste livrando a pista. One minute for copy, Condor 0077. Please say again, Condor 077. 1 minute for the copy. 1 minute, sir. Master, stand by. 1 minute, Condor 077. Informador, boa noite, Web. Confirmar Web 5827, informação Tango 360 Galeão. Confirmar a deslado, por favor. Às 2h04 da próxima. Gente, está um pouquinho cedo, vou pedir para você aguardar mais alguns instantes. Assim que eu tiver o plano, eu pago a cópia, tá ok? Tá ok, obrigado. Deve ser para a gente agradece, obrigado. Gente, complete final de metrô e 1895. 295, bom dia. Gente, estacionar a frequência livre. Fox, Charlie, Charlie. Boa noite, 1985. Mantenha o ponto de espera. Um rebote da Oxenay na final da 1-0. Mantenha o ponto de espera, 1985. Clear to Frankfurt, flight level 350 via Upper Zulu 10 after conform planned route. Book departure is depart transition. After departure, left turn. Scope code 5013. Salvador Departure Control 120.8. Condor 077, please say again the departure route and distance to the airfield. Puka Departure. Puka Departure. Papa Uniform Charlie Alpha and Zipar Transition Zulu India Papa Alpha Romeo. Another that topic Condor 077 here, destination Frankfurt, flight number 350, Upper Zulu 10, Puka departure, Zipar transit, left turn, when airborne 120.8 and for 5013. The scope code is 5013. 5013, Condor 077. Correct Condor, clear to start up, report ready for taxi. Condor 077, start up approved and code check approved, we call you back to ready for taxi. 6310 no solo 59, libere à direita, chame o solo 1219. Boa noite, 6310, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Autorizada, 1-0, vento 130 graus, 8-9. Livre decolagem 1-0, 8-8.